172, controle Salvador, sua identificação. Rua Sara 2, Mitéria, eixo 07-81, na reposta estabilizada. Marcelo, isso. Marcelo, isso para o Chile. Bom dia, fazer autorização para o Airbox na posição 2, baixando para a posição 14 na Airbox. Cruzado para o Chile, aqui Airbox, só meu término, Marcelo. Ok, tomar o término. Obrigado, senhor. Aproximação, champanhe 1, 1895. Só em 1895, bom, 72. Bora. Chamou 0500, siga via Alfa Juliette, portal 02. 02, voo 1172. Salvador, San Michael, Hotel Whiskey, informa, terminal 2 rebox. Muito obrigado, bom dia. Gente, marca até isso, bom dia. 3, informação Delta, posição 8, autorização de tráfego para Guarulhos. 163.4. Pronto, Roger. 302.60 Guarulhos, na cola da pistão na zero, saída Sava 1, outra transição Motiva. Interceptando planos Luna 0, segue até Cristina. Controle 102.8, transponda 5247. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída São Bruno, Leda, Motiva, praia pelo 10, controle 1208, aciona 5247, gol 1173. Correto, não 73, chama para o pushback somente. Agora, pushback, isolamento 1173. 132 a bordo, 4 horas de testa, alterna Campinas. Um táxi via Henry Alpha, no voo de espera da pistão no zero chame pronto, que é NH no 0 no 6. Pode confirmar o táxi por voo no 133? Pois é, um táxi via Henry Alpha, no voo de espera da pistão no zero chame pronto, que é NH no 0 no 6. Precisa estar aqui via Henry Alpha, no voo de espera chama pronto, está aqui no 0 no 6, bom. Trisado, ALL decolar, pistão no zero, vento 20 graus, 099. Trisado, ALL decolar, pistão no zero. 73, Gol 35, chamando 08, por Jeff. 08, bom dia, Gol.